117 vai fazer o LS da 190. Banco Vitor está autorizado a Paripe, só conhece Paripe. Ficar na presente? Bom dia, o Schneider 25, livrou. Alfa, reportada antes da Juliette, 625. 2-0. Positivo. Anota aí esse 1-1-0 que você já entrou para a sua fase da final da 1-7-70. Tem 1-2-0, Alfa, Romeco. Estabilizou, 2-2-2-3. Parede 2-2-6, compete a aproximação final, torre 1-8-6. É, confirmando 1895. Corrigindo, 1895. Obrigado, até já. Azul 9131, não desça para 2000, ajuste na 098, autorizado o procedimento, reporte localizador. Descendo para 2000, no 018, autorizado o procedimento, reportará no lote azul 9131. Massivo, pronto, código da 3179. Da 340 Guarulhos e Upper Zulu 16, decola na 10, nada é o Leda Bridge 1208, é o controle 5077 transponder da 3179. Reportará. Na 6225 para ingresso na Juliette. Juliette, portão 1, 6225. 1-0-1-8. Atingir 4000, 3663. Tem, está 3663, manter 4000, aguarda descida para 2000 pés. Chame torre, 1-8-95. 1895, azul 9131 no bordo. Beleza. 663 manter 4000 devido a uma aeronave na sua posição de uma hora, tá? 10 mil manter 1.500 pés. Afirmativo, nós estamos com o tráfego de pés. Se desejar, podemos voar duna. 663 mantém a chegada. A aeronave está se aproximando à nossa frente? Alfa e Juliette, reporta 3, 2, 2, 3. Sua Mike, prossiga para o controle. Vamos passar Mike, confirme só de onde decolou? Gente de Simões Filhos para o Mundo Plaza, mantendo 500 pés. Lima Papa Mike. 500 pés, Lima Papa Mike, autoriza pro agente. Só o Mike, se for passar antes do marcador externo, antes de 500 pés, está autorizado. Evitando o marcador externo, confirma? Passar antes do marcador externo, está autorizado, mantendo 500 pés, Lima Papa Mike. Lima Papa Mike. O meu Eco Vitor, agora mantém a proa 100 e reporte visual com o aeródromo. O Eco Vitor voará a proa 100, reporte visual. Mantendo 4000. Então 3663, desça para 2000 pés, o ajuste 108, reporte localizador. 2000 com 1018, chama lá localizador. Delta, frequência livre para coordenação. Recife, America, I'm sorry, Salvador, American 982. Yes, sir, we are at gate 11. We will be ready for push back and engine starts in about 1-5 minutes and looking for our clearance to Recife. Requesting flight level 290. That is affirmative. Okay, we'll be standing by. Thank you. Complete a final, chame torre 11895. 2900. Solo Salvador, Azul 91, muito bom dia, Azul 9131, livrou. Alfa, reportará antes da Juliette, Azul 9131. Puka departure, Roger Dewey transition, 120.8 and spot 5046. We'll call you back when we're ready. autorização de identificação, autorizada a chegada a Mari, desça para o nível de voo 050. Mike, sente, frequência livre. Livre, após a decolagem vai prosseguir para Feira de Santana, já conforme o plano, senhora. Sente, Lima, Papa Mike. Linha 312, mantenha aí, tá? Paulo Salvador, azul 9131, passou aquilo para a Juliette. Juliette 08, azul 9131, boa. 3663, suba para 3000 pés, ajuste no 0 no 8, aguardando vetoração para a final da 1 no 0. Ok, 3000 agora então, com a 1018. Vetoração para a final da 1-0, curve à esquerda, proa 300. Esquerda 300, mantendo 3000. 3304, reduza a velocidade para 220 nós. 220 nós, 3304. Ah, 3304, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 330. Ok, então, direita 330. Ah, 3304, corrigindo, curva à direita, proa 230. Ah, melhor então, direita 230. Então, 3663, curva esquerda, proa 270. Esquerda, 270. Sente, Lima, Papa Mike. Papa Mike, solicita proa para Feira de Santana. Papapá Lima, Papa Mike, mantém a linha do litoral, aguarde para voa feira. Mantendo linha do litoral, vai reportar no farol da barra, o Lima, Papa Mike. 3663 para estabilizar, curva à direita, correção, curva à esquerda, proa 170, reporte estabilizado. Esquerda, 170, chamaremos estabilizado. 3663, desça para 2000 pés, ajusta no 08. 1018 para 2000. Lima, Papa Mike, mantendo a linha no litoral, quando passa o farol da barra, direto Feira de Santana. Após o farol da barra, Feira de Santana, Lima, Papa Mike. Pan 3304 para interceptar o curso localizador, curva esquerda para 150, reporte estabilizado. Desça para 3000 pés, ajusta no 08. Que é 150, 3000, 1018, 3304. Salvador, Papa Romeu, Índia, November Alpha. Papa Romeu, Índia, November Alpha, prossiga. Equadão no 7, ingressando no Axé, na sua escuta. Ciente, mantenha as condições visuais no corredor Axé, reporta no farol da barra. Reporta no farol da barra, Índia, November Alpha. Então, 3663 estabilizou? Estabilizado, 3663. Cliente, Ami Torre, 11895. 245, obrigado. TAM 3304, desça para 2000 pés, ajusta no 08. 2018, 3304. Lima, Papa Mike, ciente, quando possível, informe seu estimado para pouso. Ciente, Lima, Papa Mike. Gente, Mike, Juliette, Romeu. Oceano 6312, desça para 3000 pés, ajuste no 08. 3000 no 08, né? 312. Ah, 3304, estabilizou? Afirmativo. Vicente, chame torre 1895, dando 3304. 3900, né? Confirma? Trip 5217, ação de indicação autorizada a chegar da Bonf, desça para o nível de voo 050. Oceané 6312, desça para 2000 pés, ajuste 1018, autorizado o sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado, localizador. Autorizado 2000 pés, 1018, autorizado X-Ray, reporte estabilizado, 6312. Lima Papa Mike, autorizado 1000 pés, ajuste 1018. Lima Papa Mike, autorizado 1000 pés, ajuste 1018. 3. Mike, Juliette e Romeu, confirme sua altitude. Reportará, 3179. November Alpha, confirme seu destino. Gente, Índia, November Alpha. Zocapa Vista, 6302. Oceania 6312, complete a final, chame torre 1895. 1895, bom dia, 6302. Cinco, dois, um, sete, desça para 4000 pés, ajuste 1018. Salvador, 3304, número 1. 3304, número 1. Alfa, reporta para Gilberto Juliette, 3304. Lima, fala Mike, sente, frequência livre. O Solo Salvador, 3179 para o táxi, com 152 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Galeão. Obrigado, até mais. Fala, Salvador, bom dia, Xanené 3, 2, Libra. Xanené 3, 2, Libra. Acompanha, pode olhar,